sinto leve como quando era criança. Sem problema na cabeça que hoje só traz lembrança. Quando deita pra dormir causando sua insegurança. O prodígio abraçando tudo que tem todo errado. Fingiu não se importar, mas por dentro tava abalado. Pouco importa, pois agora o semblante tá mudado. Algo despertou em si e se sentiu revigorado. Me estenderam a mão, ele quem saiu do chão. Vontade própria ele tinha, só faltava um empurrão. Mas que ironia, quem derrubou era quem devia ajudar. Percebeu que nunca mais naqueles pude eu confiar. Mas ele correu atrás, sente isso nunca mais. Tanto tempo foi perdido, que passou não se desfaz. A história é bonita e até triste de fato. Mas foi bom eu passar por isso, foi um bom aprendizado. Descobri não ser mais eu de um tempo atrás. O tempo que já passou não volta mais. Se eu pudesse alcançar a minha paz, faria todos meus sonhos ser real. Eu sempre fui o de fazer coisinha engraçada. Erguer quem tá comigo, fazer eles darem risada. Ando na frente no escuro pra deixar minha pegada. Pra tu seguir, não se perder no meio da caminhada. Se hoje eu brilho na sombra, graças a você. Foi quem esteve ao meu lado quando eu tinha tudo a perder. Foi você, foram vocês. Pai, mãe, desculpa não ter me abrido pra vocês. Mas ver seu filho lá triste deve doer por vocês. Desculpa ter que lidar com esse meu jeito difícil. É que eu resolvi aguentar tudo sozinho desde o início. E não é só pra vocês, pro meu irmão também. Nossas conversas bobas que sempre me deixam no 100%. O tempo passa, eu sei, tá doendo. Eu tô finalmente mostrando o que eu tenho por dentro. Ano passado eu lancei a muito obrigado. Mas dentro de mim senti que tinha algo de errado. De alguma forma achei que eu não tinha sido grato suficiente pra eu merecer comer do prato de quem pode dar certo teu sonho realizado. Espero que me abrindo dessa forma seja libertado das correntes que me prendem no meu quarto. São elas que não me deixam com que eu vou alto. Descobri não ser mais eu de um.